vacilão, não dá mole, pega logo, pega logo, pega logo, pega logo. Pega o vacilão, não dá mole, pega logo. Pega o vacilão, manda ver, bota pra vazar, pra sumir, pra voar. Quem cola com esses tipo, não tem noção, não sabe o que é certo, não sabe o que é bom. O vacilão, só anda cabreiro, delata todo mundo, dá balão e terceiros. Gosta de fumar, de beber, de cheirar, dinheiro já não tem e como é que vai ficar? Chega de mansinho, com palavras doces, acaba convencendo até o dono da boca. Pega 5G, de lá sai voado, vai pro boteco e faz amigo adoidado. Pega logo, pega logo, pega logo, pega o vacilão, não dá mole, pega logo. Pega logo, pega logo, pega logo, pega o vacilão, não dá mole, pega logo. Pega logo, pega logo, pega logo, pega o vacilão, não dá mole, pega logo. Pega logo, pega logo, pega logo, pega o vacilão, não dá mole, pega logo. Mas no outro dia, começa a vacilar, dinheiro já não tem e o bicho vai pegar. Aí ele começa a sua trajetória, roubar de pai e mãe pra pagar treta de droga. Dessa ele passou, passou fedendo, da outra não escapa, mas aí eu só lamento. De tanto vacilar, já tá marcado, vai pra outra quebra dizendo que não dá nada. Mas deixa baixo, eu quero é ver, quando a casa cair, o que ele vai fazer? Ah, esse tipo aí tem muita sorte, sempre dá um jeito de sair no pinote. Um dia é da caça, outro do caçador, se ele for a caça o bagulho desandou. Já dei muita ideia, ele não quis saber, diz que a vida é dele e tem mais o que fazer. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Falei o que achava, ele disse o que queria. O mal do vacilão é querer ser um bonzão, o dono de tudo em destaque a razão. Sua mãe não fala nada, seu pai trancou a casa, não quer ele lá dentro nem com uma reza brava. Assim começa o fim, de casa vai pra rua, na rua é outro esquema, no outro dia vai pro saco. Pega logo, pega logo, pega logo, pega o vacilão, não dá mole, pega logo. Pega logo, pega logo, pega logo, pega o vacilão, não dá mole, pega logo. Pega logo, pega logo, pega logo, pega o vacilão, não dá mole, pega logo. Pega logo, pega logo, pega logo, pega o vacilão, não dá mole, pega logo. Quem anda com esse tipo tem que morrer, mas quem vai matar não sou eu, nem você. Desde que o tempo toma de conta, de quebrada na madruga, nego, acerta as contas. Já tá na foto do jornal, do Silvio Linhares, igual a esse tipo, já foi milhares. Na hora de morrer, o periculoso sente medo, não sabe pra onde vai, ao desespero. Lembra? O forte morre na mão do fraco, pros inimigos é só mais um vingado. Vacilou, ferro na mão, pensa que é forte, mas ele é fraco, é o gelo da morte. Aqui tem muito vagabundo que está no auge, olha lá os noiados, só vê miragem. Que te pega de rolê, portão de prata, arrocharam um